as pontas de cigarro apagadas num cinzeiro. Duas rosas que num jarro vão morrendo em cativeiro. Duas pontas desgarradas de um rosário de esperança. Duas tochas apagadas, dois destinos na balança. E aí, meu irmão? Os Velha Guarda do Pop Saudade 3D. Os Velha Guarda do Pop Saudade são eles. Eu te amava tanto. Oh, oh, oh. Onde está felicidade? Deixou nós dois tão sozinhos. Partiu deixando saudade. Dali Pupete! Duas pontas de cigarro apagadas no cinzeiro. Bora de volta, LG, Ana Paula. Beijo ontem com o Chilo com a gente, o Bob Saudade. Obrigado. Estão morrendo em cativeiro. Duas pontas desgarradas de um rosário de esperança. Duas tochas apagadas, dois destinos na balança. Está aquele encanto do tempo em que me amavas e eu te amava tanto. Onde está felicidade? Pop Saudade. Nós dois tão sozinhos. Pop Saudade do Imperial. Olha, sábado tem Pop Saudade na sede do São Francisco no Curuçá. Domingo tem Pop Saudade no Pato Macho. Se alguém te perguntar sobre o nosso amor, faça como sempre você faz comigo. Imagina o quê? Fingindo, enganando, mentindo. Diga que vai tudo bem. Fingindo, enganando, mentindo. Diga que vai tudo bem. Saudade. Eu ciúme bobo e sem motivo. Altemia tá na área também, representando a Chorvete aí. E a Dani Cabral, olha. Alô, Cláudia. Ele dá valor no Pop Saudade 3D. E aí, Edilson Marias, aí do grupo Tribal, tá com a gente. Ele dá maior valor de curtir a saudade. Olha. Aqui no Pop. Marquinho, o camarada já está aqui. Rapaziada aí do som Tribal, E ela? Ela se enamorou de outro rapaz. Assim que o ciclone atingiu nossos destinos. Pop Saudade. Nenhum de nós pensou voltar atrás. Que orgulho. Um abraço também a Simone Bobozuda, tá com a gente. Alô, Simone. Um abraço a você. Ailton, danado. Eu bebi champanhe em seu noivado. Pop! Traguei minha mágoa no peito sem rancor. Fui o primeiro a chegar à igreja e enamorado. Assisti o orgulho matar dois sonhos de amor. Uma noite, já muito tempo depois, ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços e disse, ganhando os meus beijos, e disse ao sentir meus abraços, sou eu que com fome de amor venho te procurar. Recordando! Pensando em ti, uma noite, já muito tempo depois. Pop Saudade. Ela veio chorando e chorando, atirou-se em meus braços e disse, ganhando os meus beijos, e disse ao sentir meus abraços, sou eu que com fome de amor. Coroa, João. Tão triste é a dor da despedida. Rapaziada aí do Paulo Cardoso, tá na área também, obrigado. Chorando assim como estou, não quero ver ninguém ficar. Eu que estava tão feliz da vida, hoje tenho minha alma ferida. Maurício Marito Bense já está aqui a lamentar. Era o Roberto Pop, eu vou fazer uma vinheta nova aí, cara. Agora tem um problema aqui no Pop Saudade. Geralmente quando a gente faz vinheta pra casar, separa. É por isso que eu fico cabreiro às vezes de fazer a vinheta. E não vá agora. É ou não é? Fique mais esta noite. Eu vou fazer individual pro Roberto. Faça desta noite a nossa última noite de amor. Fernando Bobogeiro. Faça desta noite a nossa última noite de amor. Nenhum de nós dois é o culpado. Foi o destino, o cruel destino, quem quis assim. DJ Paulinho Boy. Bem que dizem que alegria de... Rapaziada, o Sol Tribal também, obrigado pela presença. Se tenho amargo desgosto, hoje estou a lamentar. Não posso impedir você de ir embora. Só posso lhe pedir que não vá Divaldo 3D e Ana Paula estão aqui na Super Máquina do Tempo. A nossa última noite de amor, faça desta noite a nossa última noite de amor. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei. Abraço muito carinho também, o parceiro Fábio, aí da aparelhagem Chiqueirão, tá aqui com a gente, Fábio. Um abraço a você, moleque. Falar me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. Teu sensual me enlouqueceu, o teu beijo Pop! Deu Pop Saudade, a minha obsessão. Tu és a poesia do meu sonho, és o meu porvir risonho, meu amor, minha paixão. Raimundinho do Jurunas, né? Traiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Pop Saudade do Jurunas. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. Cláudia Carreira Solo, sempre no Pop Saudade, o som que dá valor. Meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. Recordando, vai. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas, tantos desencontros em nossas vidas. Nossa liberdade interrompida. Nem eu nem você nos deixávamos sós. Tudo que eu queria era você comigo. Com você eu fui sempre tão amigo. Você deu pra mim o melhor do amor. Tudo que um homem... Bora, Fernando, o rei do bombom. Tá. O amor ficou somente a lembrança. Pop Saudade 3D. Do adeus restou uma esperança de te ver voltar novamente a meus braços e me fazer feliz assim como eu te faço. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas, tantos desencontros em nossas vidas. Nossa liberdade interrompida. Nem eu nem você nos deixávamos sós. Tudo que eu queria era você comigo. Com você eu fui sempre tão amigo. Você deu pra mim o melhor do amor. Tudo que um homem sempre desejou. Recordando com o Pop. O amor ficou somente a lembrança. Do adeus restou uma esperança. Pop Saudade 3D. Te ver voltar novamente a meus braços e me fazer feliz assim como eu te faço. O amor ficou somente. Cláudia Carreira Solo, sempre no Pop Saudade, o som que dá valor. Valeu, Rio do Solange! Ouvindo esta música, eu conheci um alguém. Beijando seus lindos lábios, me apaixonei. Anos felizes vivemos, mas tudo acabou. A Joelma vira o cabeção, olha. E ficou a saudade de um grande amor. Fala, coleguinha! Sol Confecções. Bora, Solzinha. E amiga Sol Confecções. Elas são as amigas aqui, Ana. Dizem que um homem não chora quando sente saudade. Mas na verdade esta música fere o meu coração. Iris, a enfermeira, já está aqui no Pop Saudade. Ela, fêmea, cadê a Cabral? Já pegou o beco? Saudade, mas na verdade esta música fere o meu coração. Sei quando esta canção ela ouvir tocar. Mesmo nos braços de um... Chega aqui, Iris. Vibrando no amor. Recordará nossos filhos e um lar que foi seu. E então vai chorar de saudades, assim como eu. Nosso amigo Joséias, tá desde sábado também recordando com a gente. Obrigado, meu querido. É Pop. Cuidado que vicia, hein? Dizem que um homem não chora quando sente saudade. Mas na verdade esta é só as pedras. O meu coração. A super máquina do tempo. Recordar. Você andou para trás, se abaixou até o chão. Agora desceu demais ao pedir o meu perdão. Perdão é como as flores, não se dá a qualquer um. Você que está Paulinho Boy. Sou do Bob do Iberia. Você andou para trás, se abaixou até o chão. Agora desceu demais ao pedir o meu perdão. Perdão é como as flores, não se dá a qualquer um. Dani Cabral, ela gosta do pop Saudade 3D. Agora não tem nenhum. Você quis ter mil amores, agora não tem nenhum. É só as joelhas. Cesteiro que faz um cesto, faz um cento se puder. Você não usa cabresto, vá dormir onde quiser. Eu não penso e nem desejo ter você. Ter você. Paulinho Boy. Quem nasceu pra. Marinho dos Colores, Imperial, Pop Saudade. Só pode viver na lama. Bora, Lu, bora. Eu quero que você me deixe em paz. Coleguinhas. Pois seu amor eu não quero mais. Que você fez foi tudo tão ruim. E o nosso amor já chegou ao fim. Eu posso até jurar, melhor amor não terá. Faça o que quiser, vou procurar outra mulher. Tentei te amar com todo o meu amor. Não me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho em paz, pois seu amor não foi capaz. Bora, Marisa, Marito Ben, Celo Roberto. Posso até jurar. Pop Saudade. Bora, Jorgeia. Faça o agora é pop, olha, meu irmão. Do valor. Vou procurar outra mulher. Vem ser Pop Saudade, você também. Também. Fernando Bomogeiro, hein? Até jurar, melhor amor não terá. Faça o que quiser, vou procurar outra mulher. Pop Saudade. Tentei te amar com todo o meu amor. Não me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho em paz, pois seu amor. Olha o Marquinho, camarada, avisando aí que tem três vagas no carro dele. Até, até a Praça de Anitta, tá bom? Melhor preço bem razoável. Faça o que quiser. A super máquina do tempo. Marquinho falou que ele vai furar esse CD no setor dele. Bora, Bia! Mais uma para recordar. O Fábio do Siqueirão aí, ó. Vai! Você não devia ter feito o que fez. Prometeu não errar e errou outra vez. Me sinto em fez comigo. Saia já dessa casa, não fique mais aqui, nem olhe pra minha cara, nem quero despedir. Meu caminho agora Pop Saudade 3D. É bem longe do seu. Tudo que existia entre nós morreu. Então, vai embora daqui. Não quero mais te olhar. Desocupe o caminho para outra chegar. Saia já dessa casa, não fique mais aqui. Nem olhe pra minha cara, nem quero despedir. Meu caminho agora é bem longe do seu. Acordar, bora. Nem mesmo a dor que eu sinto fará esquecer. Nem mesmo o pranto que um dia por ti derramei. Tu não entendes que é triste chorar e sofrer. Embora tu não me queiras, não te esquecerei. Nem mesmo o calor de outros braços fará eu mudar. Nem mesmo os dias que passam irão conseguir. A máquina do tempo. Tu não entendes que é triste chorar e sofrer. Terei por castigo na vida lembrar-me de ti. E aí, como é que é? Já implorei, eu já cansei de esperar. Eu já chorei, não posso me conformar. Tu não sabes quanto tanto por ti derramei. Embora tu não me queiras, não te esquecerei. Pop Saudade do Jurunas. E você vai viajando e recordando. Paulinho vai detonando. Sábado, a gente chega junto até a sede do São Francisco, no Gudo Curo Sambá. Domingo, tem Pop Saudade no Pato Macho. Égua quase não sai, Curo Sambá. Fazia tanto tempo que eu não tocava lá que eu não acertava mais nem falar o nome. Sábado, Curo Sambá, domingo, Pato Macho. Já implorei, eu já cansei de esperar. Eu já chorei, não posso me conformar. Tu não sabes quanto pranto por te derramei. Embora tu não me queiras, não te esquecerei. Pop! Saudade! Você é meu céu, é minha